para Congonhas, nós temos aqui o Gol no 0195. Seria essa matrícula, confirma? No 0195, Congonhas, aprovado 360, via Lopes do Luno 6. Após, conforme a rota do plano, decola 10, a curva é à direita, saída da Euleda. E após Leda, voa Bridge. Controle opera 199.8, aciona 5122 no transponder, coteja. 360, autorizado via Lopes do Luno 6, após o plano de voo, decola 10, curva à direita, saída da El, após a Euleda, após Leda, Bridge. 5122, correto. Quando pronto, chame e puxa o acionamento no 07, gol no 0195. Salvador, está autorizado o procedimento para o gol no 270? Afirmativo, desce para 2.000 pés, o ajuste no 0.4, reporte estabilizado em Alessia Ferreira, pista no 0. Descendo para 2.000, reportará estabilizado o gol no 270. 338, ingressa via Juliette até o 05. Firme posição. Autorizado cruzar direto no sentido oposto lá para a descida do setor norte. Emissão vai para a praia do Flamengo, confirme? Negativo, vou cancelar devido à formação, uma formação que está vindo de chuva. Eu estou sem uma porta do helicóptero, estou autorizado cruzar direto para Paraguai. Bravo, prossiga via corredor Axé, devido a tráfegozinho em aproximação para a pista 1-0. Vai nos segurar até o farol do Itapuã. Andes 559, climb maintain flight level 280, call now receive center 125.1, if unable 133.25. Estamos em Dia Bravo, chame a torre no noite, decimal 6. Bom dia. O Oceania pode prosseguir para 2.000? Oceania 6391, desça para 2.000 pés, o ajuste no 0.4, autorizado em LS, reporte estabilizado. Ok, 2.000, reportaria LS, 6391. Xané 6391, informa o tráfego na sua posição de 11 horas, 3 milhas, é um tráfego de pequeno porte, charge no 50, mantendo no 1.500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Ok, tráfego no 50. O 1270 estabilizou. 1270 completa a aproximação, chame a torre no 8, decimal 6. 1186, 1270. Salvador, o gol no 270, estabilizado, passando o externo, baixado, travado. Gol no 270 avistado, pista 10, autorizado. Se estiver recebendo chuva, na vertical está sem chuva, a pista está seca, o vento é 170 com 10, 1014, é o tiro, tem o pouso autorizado. Gol no 270. 100, livre pouso, pista 100, gol no 270. Controle Salvador, está passando essa Vitor Juliette, ingressando o corredor Interlagos, visual de costas. Alfa Vitor Juliette, aguarda transferência das comunicações. Aguardando a transferência. interferência de comunicações. Alfa Vitor Juliette te mantendo para da rotatória. Ciente. Passe 235 autorizado, Santos Dumont 360, via Upper Whisky 50, Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, e após, segue conforme a roda do plano, decola a pista 10, a curva é à direita, a saída é a da El Leda, após Leda voa Bidev, o controle opera em 1998, aciona 5135, cotejo. Ok, 360 autorizado, Santos Dumont. Via Upper Whisky 50, Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, após via Rota do Plano, decoradão no zero com curva direita, saída da El Leda, após Bidev, 198 controle, 5135 transponder, Zulu 423. Correto, quando pronto, sobe impulsionamento no 08. Chamará. Solo 1260, ok, 3, puxe, reacionamento. Autorizado, sumitado. Chamará, 1260. Torre, Oceania 6301. Juliette, chame a torre no 8, decimal 6. 1918, decimal 6, grato, Alfa Vitor Juliette. Torre, Salvador, está passando Alfa Vitor Juliette, corredor Interlagos, zona 1504, proa da rotatória de volta, campo. Alfa Vitor Juliette, reporte estabilizado, final 17, checado de fábrica. Reportará estabilizado na final de 3 milhas, na 17, Alfa Vitor Juliette. A critério 4060. Fala em 1-219. 1-219, gol 1-270. Salvador, gol 1-270, livrou, mais para ataque. 1270, bom dia, taxi via Alfa, reporta Anza Juliette. Tive taxi via Alfa, reporta Anza Juliette, 1270. Torre, 6301, não entendeu, livre, pós 1-0. Afirmativo, todos autorizados, 150 com meia dúzia. Sim, obrigado. Dia Bravo, tá. Tô sem contato visual com o seu tráfego, ok? Sua intenção é pouso no pátio da DEM? Ah, vou seguir mais um pouquinho até atrás do Flamengo ali, já retorno e já vou para pouso. Tá, ok. Já passou o hotel Estela Maris? Passando agora, rapidinho. Tá, eu tô sem contato visual aqui, tem umas dunas aqui na minha frente. Pode manter ali litoral, se for o caso, pode para cruzar a final do 28, ok? Ok, então chame para o pouso. Chamará para o pouso, chame de abraço. Solo, um gol, dois, agora está aqui realmente, 1-8, igual, 2 horas e 50, vamos para o avião para cá. Copiado, taxia via Índia e Alfa, no ponto de espera, chama a torre, no 8, decimal 6, gol no 260. Ok, de Alfa 2-6 lá no ponto de espera da 1-0, 1-2-6. Plano 270, ingresso à via Juliette, céu 04. Ah, 6311. 12119. 1219, 6319. Até o 04 do 270. Final de 3 milhas da 17. Prossegui aqui o Romeo Oscar. Esteja passando por chuva, porém pista no 7 está seca, sem chuva na vertical. Vento de 150 com 10 livre pouso. Tráfego avistado, Júlio. Livre pouso, Alfa Victor Juliette. O 260, alinhar e manter a pista 1-0. Sim, autorizado. Alinhar e manter a pista 1-0, vou no 260. Tango de abafo, é a torre? É a tua torre. Ok, mantenha o setor afastado aí, final da 28, vou decolar um 37 da Gol, ok? Tango de abafo, assim, vai manter. Qual a sua atitude agora? Acendo 210 sobre o mar. Sobre o mar, 200 pés à direita do alinhamento da 287. O gol no 260, formação de tráfego, talvez receba no Ticais à direita, no litoral, nível sobre o mar. Temos o helicóptero Robson 44, mantendo 200 pés. Está ciente do seu tráfego na decolagem, não interfira na sua decolagem. 140 com 10 está livre, no 260. Ok, está autorizado a decolagem no 260, está visual com o tráfego. Agora aqui, estamos piores no 260. O tráfego que eu informei está na linha do litoral, ok? Então, helicóptero. Ah, tá. Esperando. Esse tráfego que o senhor avistou vai pousar na outra pista, 17. Cruzando o 090, pode descer via? Vou 4060, desça para 2000 pés, o ajuste no 094, reporte estabilizado do ILS XR da pista no 0. Para 2000 pés, no 094, chamarão estabilizado no XR, 040, mega. Ok, tá livre então a liberar ali o litoral direto pro pátio da ADEI. Agora em contato aí com o seu tráfego, só evitando o sobrevoo da pista 17, que eu tô com o César 150 CFA, que acabou de tocar a pista no momento. Estamos jogando mesmo, eu vou cruzar na paralela aqui, giro na perna do vento, vou girar a base. Matinho, do vento pela direita do 17, vai ingressar pra cabeceira ou direto pro pátio? Direto pro pátio, né? Direto pro pátio, tá livre. Então chame o solo controlado, tango de abraço. Controlado, braço. Alfa Vitor Juliette no solo 27, 180. Chame pista livre para o pátio 4. Ficará atento a um Robson 44. Vai aproximar para aquele pátio. Vai estacionar a frequência livre. Alfa Vitor Juliette. O tango de abraço ficará atento ao 150 que já efetuou o backtrack. Liberando aí para o pátio da ADEI. 140 com 8 livre pouso. Tá visual com o mesmo, vai bater a separação. Bono 260, decolado aos 27, 198, por viagem. 198, obrigado. Controle, gol no 260. Gol no 260, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém o nível 390. Conforme autorizado, subir com 390, gol no 260. 15 November Alfa, voo local está autorizado para sobrevoo e toque arremesso de Veracruz, decolando da pista 17, curva direita, corredor AC. Controle Salvador, opera em 119.8, aciona 0137 no transponder, Cotejo. Decolando 7, o Indy November Alpha 1.000 pés. Acionamento, táxi e decolagem. Chama agora a torre, frequência 118.6, Indy November Alpha. Sou livre, bom dia. Alpha Vigilante pousou, livrou, frequência livre. Passando Duna, complete aproximação, chame a torre no noite, decimal 6. 86, 4060, pegar. É. Quem chamou a torre? Índio November Alpha, acionamento autorizado, chame pro táxi. Torre Salvador, 4060. Azul 4060, talvez esteja passando por uma chuva, reporte visual checado, na vertical sem chuva, pista seca, reporte visual checado, confirmo 1014, centro coleta com 8 azul. Ok, está aqui na seca da chuva, reportada pelo senhor, duas milhas para o externo, já está abaixado o trabalho. Ativa, a chuva tem deslocado aí, estava do setor da sua direita para a esquerda, deslocando do sul para o norte aí, é, mas está bem fraca, não está forte não. Ok, obrigado. Azul 4060, tráfego avistado, pista 10, pouso autorizado, 140.8, altímetro 1013.9, está com uma pequena variaçãozinha, 1013.9 e 1014, agora está 1013.9. Ok, passando externo, livre pouso na rodada, 4060, obrigado. Firmando que estimou o solo? Voo 905, autorização para local, a posto de deck, está autorizado, só em paro push. Chamado, velho. Romeo Oscar. E o Romeo Oscar, torre na noite, decimal 6. 18.6, Romeo Oscar. Mandou o tiro, Romeo Oscar. Não, Oscar, ciente do tráfego, reporte final curto no set, checada de fábrica. É, bora lá, final curto, o meu Oscar. 2895, informação em curso Oscar. Já temos aprovado 340, copiaria? Mativo, só é o número 1 para qual, só um instantinho, por gentileza. Tenho nível 390. Chame Centro Recife no 25, decimal 45, alterna 126, decimal 85. São de Salvador até o Farol da Barra. Condições, tá visual, tava chovendo, porém a chuva já deslocou aqui pro continente, o litoral tá livre. A visão que eu tenho daqui, né? Pode ser que tá lá esteja um pouco pior, mas aqui o litoral tá tranquilo. No 4060, no solo aos 34, direita 121.9. Então 219, 4060. De novembro. 235 cruzou. Com 235, aliás, decolar pista no zero, vento de 140.8. De novembro, alfa livre o táxi, chama para ingresso no 7. 4060, táxi Alfa, aguardando a posição no pátio, por gentileza. Táxi Alfa, aguardando 4060. A pista tá seca, 140 com 10. Ciência autorizada por sinal no 7 com meu ato. Índia November Alfa, copiou? Se autorizado, chama para ingresso. 5, confirmo, decolagem autorizada, 130 com 8. No 4235, copiou 2? Negativo, copiou 5. Autorizado a decolagem, 130 com 8. Tem 5 autorizados, 235, copiado. Então 8. Tem, fica a Juliette, portão 8, 4060. Regina, tá bom, tá 4. Confirmar o vento pro Romeu, por gentileza? Confirmo, 140 com 8. Grato. É que tá Lima. Do 340, confia? Autorizado, Guarulhos 340, via Upper Whisky 50, decola 10, curva direita, saída da Euleda, após Leda Bidese. Controle opera em 19, decimal 8, aciona 5144 Cotis. O controle é 199, decimal 8, foi o 3895, e confirmando 340 nível. 80, ajuste no 094. 14, descendo, 080, após a mão, 520. Mike Papa Lima, acione 5136, aguardando mais instruções. Quando pronto, só me posicionamento no 01, no TAM 3895. Azul 4060, ingressa a via, não confirmando, mantenha a posição. 4060. Leda Bideve, submantenha o nível 360. Direto Leda Bideve, azul 4035, sobe o 360. Oceanair 6311, no Paraguai, nós temos aprovado 360, copia? Por favor. Diga pra você, né? Autorizado, Guarulhos 360 via Upper Whisky 50, decola 10, curva direita, saída da Euleda e após Leda Bidev, o controle opera em 119.8, aciona 5143, cotejo. 360, Guarulhos, Upper Whisky 50, pista 10, curva direita, da Euleda Bidev, 985143. Correto, quando o pronto são impulsos, lançamento no 01. Reportarei, está na posição 10, 10. Copiado, 10, confirmando. No 777, por seguro, está autorizado, nível 320, via Upper Whisky 50, decola 10, curva direita, saída da Euleda, e após Euleda direto, por seguro, decola, confirmando da 10. O controle opera em 119.8 e aciona 5151 no cotejo. Nível 320, Gono 777, 32, confirme. Correto, Gol. Quando pronto, seu impulsionamento no 05. O ajuste no 03. Me indicada 5220. Bom dia, voo local, intenção sobrevoo em que localidade? Lima, suba e mantenha o nível 150. Confirmando, vai afastar 20 milhas na saída Conde. O Romeu vai passar, confirme. Aguarde cópia, Romeu Papatango. Salvador, Bono 270. Bono 270 para Guarulhos, aguarde de cópia, temos aprovado 360. Gente, aceito 360. Salvador, Bono 025 para o táxi, meu B, 171, Lanterna Galeão, 3 horas e 50 da noite. Taxi via Juliette Alfa, e no ponto espera a chamar torre, frequência 118, decimal 6, Gono 015. Juliette Alfa, ponto espera 76, Lanterna. Azul 4060, observa o banho da Gol e após prossegue via Juliette até o 08. Aeronave da não autorizado, Samitaxi. O Papatango Romeu Papatango, passe 4. Autorizado voo local, decolando da 17, curva esquerda, saída Conde, até 20 milhas. O controle opera em 119.8, aciona 0264, o nível 050. Mike Papa Lima, submantém o nível 140, chame Léo 020.1. Mantenha o nível 140. Chame Ilhéus agora em 1201. Serviço radar terminado, 61 milhas sudoeste do VO.